Você está na Sem Isolar, tudo bem? Este próximo bloco está muito bacana. Olha, ficaria por aí, viu? Tá muito show de bola mesmo. Tem o som do Sanetian, vai ter o som do Bush. Lembra do Bush? Banda de rock? É, dos anos 90, né? Então vai ter o Bush. E pra começar, uma música que é demais nessa versão. Não que eu não goste da versão original, mas essa versão de It's Time do Imagine Dragons, a Love Life Remix, é uma coisa, assim, muito superior à versão original, também com eles, mas é demais. Então a gente abre com essa, It's Time, do Imagine Dragons, a Love Life Remix. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. sinscast.org/ondemand, sinscast.org/chat. Ah, mas isso é legal demais, parafraseando o catchphrase do... do Saints Mix, que vai ao ar todos os dias, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. O Sanetian com... Demais essa música, pra falar a verdade, eu gosto, sempre gostei muito dela. É o Sanetian com Action, de 2002. Sanetian, que é da Inglaterra. Muito boa a banda, muito boa, bacana mesmo. E essa música, no caso, ela leva os vocais da Sarah Cracknell, que é a vocalista principal do Sanetian. Muito boa demais a música, muito bacana mesmo. Antes a gente tocou... Eu falei o ano? Falei, 2002. Antes a gente tocou o Bush, Letting the Cables Sleep, a versão The N.O.W. Remix, que é a versão chill-out. Música chill-out você ouve sempre no Sense Wave, às segundas, ao vivo, às 23 horas aqui na Sense. Mas aqui a gente fez uma prévia. Essa versão, a versão original dessa música é um rockzinho bem calmo, meio balada, do Bush, lembra? Machine Head, essa parada toda. Então, é essa banda aí. Eles fizeram essa música em 1999 e, no caso, ficou essa versão, se eu não me engano, também é desse ano. É, muito boa mesmo. E a primeira, lá no começo do bloco, nossa, a melhor versão de It's Time, o melhor remix de uma música do Imagine Dragons, eu posso chutar sem medo de errar. Imagine Dragons com It's Time, demais essa versão, é a versão Love Life Remix, que é, meu, muito boa. Boa mesmo, vale a pena. São músicas que até ficam melhores a versão remix, as versões remix que as versões originais. No caso, na minha modesta opinião, essa é uma delas. Vai participando, www.sensecast.org/contato ou /chat, que é lá o endereço, os dois endereços para você participar. No chat a gente pode, você pode interagir com quem estiver aqui no estúdio ao vivo, tá ok? E pede sua música lá no contato, ou então você ainda pode pegar e participar nas mídias sociais, @sigasens em todas. E Max Tab fica por aqui, até já!